assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo vai lá pro inferno. Oh, oh, e que tudo vai lá pro inferno. No cantinho do rei, Roberto Carlos, quero que vá tudo pro inferno. O Roberto é cheio de mania, e uma das manias dele é que ele não canta mais essa música para não falar a palavra inferno, né? Roberto é cheio de confusão. Cheio de, lá na minha terra diz que ele é cheio de 9 horas, né? E a lorota boa de hoje, o meu irmão Hélio Aguiar, lá de Coromandel, nós tivemos um padre lá, eu vou ler aqui o que ele mandou, ele é que me mandou. O folclórico padre Lázaro Menezes dedicou a maior parte da sua vida ao sacerdócio e à condição de vigário em Coromandel. Muito gordo em sua batina preta, para minha turma de moleques, ele era o Mancha Negra. Mancha Negra era um personagem que tinha nas revistas do Mickey e do Pateta, né? O padre Lázaro gostava muito de política e dava os seus pitacos nas disputas eleitorais locais. Simpático ao antigo PSD, era amado pelos correligionários, enquanto ele era odiado pelos udenistas. A briga lá era ferrenha. PSD e UDN é bem pior do que hoje PT com PSDB, bem mais. O trem a briga era feia. Quando os rapazes e as mocinhas mais avançados da época se confessavam, mais avançado daquela época é assim, se pegasse no joelho, se pegasse nos peitos, tava Maria, e era excomungado. Mas quando as mocinhas, né, e os rapazes confessavam, o padre Lázaro tomava a liberdade de procurar os pais e contava as piripécias. Então tinha muita menina que apanhava. Ué, mas o que foi? Não, eu tô sabendo, mas tá sabendo para que? Contei só pro padre, e o povo acabou descobrindo que o padre Lázaro entregava os pecados, né? E ele era muito nervoso. E ele, ao mesmo tempo que ele estava alegre, ele ficava assim, bravo demais, em fração de segundo. E às vezes por coisas corriqueiras e sem nenhuma importância, né? Quando ele morreu, ele deixou um legado importante para a cidade. Ele foi o responsável direto pela construção da igreja de São Sebastião. E a seu pedido, ele está sepultado debaixo das escadarias da igreja que edificou. Seu túmulo recebe muitas visitas. Agora, a lorota boa começa aqui. Por enquanto, foi só história, né? Contam que certa vez o padre Lázaro foi celebrar uma missa campal numa fazenda na região de Lagamar dos Coqueiros. Um altar foi cuidadosamente improvisado debaixo de uma frondosa mangueira, e quando o padre foi iniciar o culto, um dos cachorros da fazenda, por sinal um butelo de um cachorro grande, mas e mal encarado, ele foi tranquilamente e deitou debaixo do altar. O padre Lázaro ficou bravo demais, disse que não ia começar a missa enquanto não tirasse aquele cachorro dali. Mas ele também não chegou não, porque ele estava com medo do cachorro, porque a cara do cachorro era muito feia, né? Aí o dono da fazenda foi espantar o cachorro deu um rosnado tão forte e grosso que o fazendeiro recuou, o dono do cachorro, hein? Aí veio mais um, mais outro e nada do cachorro sair, apenas rosnava e impunha respeito e cautela. Aí o dono da fazenda correu o olhar assim, pedindo pelo amor de Deus para alguém ali, que alguém pudesse tirar o cachorro dali e liberar o padre para celebrar a missa, né? Mas ninguém se dispôs a enfrentar a fera. Mas tinha um peão da fazenda, um paraibano, trabalhador demais, mas de pouca conversa. Ele falava pouco, mas falava muito pouco mesmo. Quando ele viu a angústia do patrão, ele falou assim: patrão, pode deixar que eu tiro ele. Caminhou até o altar, se abaixou e gritou pro cachorro, para o espanto dos presentes: sai daí, filho de uma cadela desgraçada! Você não conhece um lugar sagrado, não? Seu filho de uma cachorra! Rapaz, o cachorro deu uma bocada e acertou os dentes no braço do paraibano. Pra quê? O homem virou uma fera, rapaz, e levou a mão nas costas, pulou a faca, puxou a faca assim, a peixeira, e o cachorro mordendo e ele metendo a faca nesse cachorro. Seu filho de uma cachorra relaxada e fedorenta, eu vou te furar, vou te ensinar a mandar pros quintos dos infernos, você vai aprender. E o cachorro mordendo, e ele passou pra cima do cachorro, e o padre Lázaro entrou em desespero e começou a gritar: acorde o cachorro, gente, acorde o cachorro, não deixa ele matar o bicho não, acorde o cachorro. Aí o cachorro percebeu que a situação não estava muito boa, correu, daí ele ensanguentado, o paraibano ensanguentado, ele guardou a faca e falou assim: saiu ou não saiu? Mas aí a situação não ficou resolvida não, surgiu outra fera na história, o padre Lázaro. Ele ficou indignado e falou: acabou, eu não vou celebrar a missa depois que esse sujeito junto do altar falou tanto absurdo, ele é que não respeitou o lugar sagrado, não tem missa. Levar quase 2 horas para desarmar a brabeza do padre Lázaro, que no fim das contas acabou celebrando a missa, né? E aqui meu irmão termina: ouvi essa história hoje de um senhor bastante respeitável que me garantiu ter de fato acontecido, né? Eu passo para frente, você tem como confirmar se realmente é verdade. De qualquer forma, também não tem nenhum interesse em saber se foi verdade ou não. A história é boa demais para que eu me preocupe com detalhes sem importância. Então essa é a lorota boa. Lembrando, tem umas boas do padre Lázaro, depois eu vou contar aqui mais umas boas dele, viu? No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Bruno Bauer, o grande cantor Bartô Galeno, Miqueias Nunes, Jean Carlos, o guitarrista Daniel Baker e o meu amigo, meu primo, professor Júlio César Rezende, o Julim, lá de Patos de Minas. Eu quero desejar a todos vocês muita paz, muita luz, muita saúde, né? Muita tranquilidade, muita tolerância e muita sabedoria. Para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu estendo os mesmos votos e vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer o Salmo 103, Hino à Bondade de Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 103. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó.